Radio Gringus no ar. Radio Gringus no ar. Não importa o que tu faça, o que te fazia rir, hoje já não tem mais graça. Tudo muda, tudo troca de lugar. O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar. Que alterar, pra poder se encaixar. Se não for pra ser feliz, é melhor largar. Então se ligue e busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Numa estrela cadente, o sonho se faz presente. No compasso do batuque de um coração doente. A fera tá ferida, mas não tá morta. Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta. Então se ligue, busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Então se ligue. Não se tampa com a peneira, pra quem já tá molhado, um pingo é besteira. Renovo minha força, vendo o sol se pôr. Pensamento longe, renovo meu amor. Minha voz faz eco, tristeza que eu veto. Não importa qual o papo aqui tem que ser reto. E cada chaga que a gente traz na alma é a confirmação de que a ferida sara e se restaura. Já foi cicatrizada, eleve as mãos pros céus que a tua alma tá blindada. Pois ninguém vive conto de fadas, prefiro o meu degrau do que sua então escada. Então se ligue, busque felicidade. Pra existir história tem que existir verdade. Então se ligue, pra existir história tem que existir verdade. Que por sinal é pra subir e pra descer. Um degrau de cada vez, é assim que tem que ser. Tá entendendo o que eu tô falando? Caiu a ficha ou ainda tá boiando? Minhas palavras pairam pelo ar e o meu show tem que continuar. Por isso eu continuo, no rap eu destruo. Como dizia ali, dou ferroadas e flutuo. Que nem no ringue tem que ter molejo. Na minha criação a força vence o medo. Sem querer que ela fez, onde ela se viu na vida passada dela, há cerca de 2000 anos atrás, e nessa regressão ela descobriu coisas que são bem reveladoras. Atualmente ela possui 38 anos, mas nessa vida passada que ela me contou, ela disse que morreu com 27. E eu vou passar aqui o áudio dela me relatando isso. Eu pedi autorização para ela me conceder o áudio dela falando isso para mim e ela me autorizou para eu passar aqui na Rádio Gringus, aqui na Radio Gringus. E vou passar agora aqui o áudio em 1, 2, 3. Então, eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Eu me vi perfeitamente. Eu era bem magrinha, Tinha pele branquinha, cabelos e olhos negros, liso, assim, bem comprido. Acho que comprido como tá hoje. E eu não era exatamente assim uma mulher bonita ou atraente, nada atraente, assim, na verdade. Era delicada. Eu era casada com um cara. Eu não sei se ele era um ministro, se ele era um cara importante. Ele era alguma coisa de alguém que tinha um cargo muito, muito importante. Isso, eu não sei se foi em Roma, eu sei que foi num lugar onde até hoje tem ruínas, porque minha amiga viajou pela Europa, ela não lembra de onde são aquelas ruínas, e ela me mandou foto, ela me deu fotos e eu sei que eu já estive ali. E nessa regressão que eu fiz, aí, só que aguçou minha memória, eu lembro de muita coisa. Eu era casada com o cara que hoje é meu filho. Mas eu não amava o meu filho. Eu era casada com ele e eu não amava. E ele tinha um tal de um chefe de guarda. Ele comandava esse cara que tinha... Eu não sei se ele era ministro da segurança, ele tinha alguma coisa a ver com segurança. Eu era muito rica, mas eu, particularmente, não fazia a menor diferença, porque naquela época a mulher não opinava. Eis que eu tive um amor terrivelmente forte com esse chefe da guarda, que foi o meu atual marido, ex-marido, né? De hoje. E eu me apaixonei perdidamente por ele e ele por mim, só que nós nunca traímos o meu marido, nunca. O meu marido conheceu uma cigana que hoje é minha mãe. Essa cigana era apaixonada pelo meu marido. Mandarilha. Uma nômade. E essa mulher flagrou esse cara, esse chefe da guarda, que era o meu, que o cara que foi meu marido nessa encarnação, me dando um presente, um bracelete. Ela viu. Não lembro direito o que ela viu. E ela, como ela gostava do meu marido, ela me entregou. Ela fez uma intriga e ela sabia onde eu tinha guardado isso, ela me entregou. O meu marido na época, que hoje é o meu filho, com raiva, com ódio, com ciúme, me colocou num lugar para morrer. É um lugar feito de pedra, né? É um lugar alto, feito de pedra, como uma caverna. Só que não é bem uma caverna. Ele é construído de pedra justamente para aquela finalidade. Eles colocavam as pessoas ali para que elas morressem à míngua. Eu não poderia... É uma caverna cercada de água. Cercada de água. Lá dentro, eu lembro que tinha muitos corpos já em decomposição. E eu não entrava. Eu lembro que exatamente no momento que eu morri, que eu desencarnei, isso eu lembro perfeitamente, tinha uma lua muito bonita no céu e eu morri querendo muito abraçar meu filho, que aí já não sei quem é nessa vida, né? Não, eu não consigo saber. E eu chamava ele de Dan, eu não sei se Danilo, Daniel, não sei, eu chamava de Dan. Ele tinha 3 aninhos, eu morri com 27 anos, eu fui deixada para morrer nesse lugar de fome, frio, sede, enfim. Fui deixada para morrer lá, eu morri de noite e eu lembro que eu pensava assim, poxa, se eu tivesse tido coragem de nadar, mas eles teriam me comido. Eles quem? Crocodilos? Jacaré? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Após ouvir essa maravilhosa música, eu vou entrevistar uma ouvinte aqui na rádio. Vou entrevistar uma ouvinte. Se apresente para nós, conte a cidade que mora, o seu nome. Oi, oi, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Hã? Tudo bem. Bom, eu venho aqui para fazer uma entrevista no rádio da nossa querida Fene. E eu estou falando da cidade de Coatá, SP, no interior de São Paulo. Estou pensando numa pergunta aqui para fazer para ti. E eu queria saber qual o instrumento musical mais gostaria de ter, se pudesse ganhar de presente hoje, qual você escolhe? Bom, Fene, um instrumento musical que eu gostaria de ter se eu pudesse ganhar um presente, eu acho que seria um teclado, uma bateria, um desses dois. Qual sua cor favorita? Bom, a minha cor favorita é azul bebê. Por quê? Porque eu acho que azul bebê, tipo, combina mais com a minha cara. Tipo, é uma cor bonita. Concordo. Uma cor que combina com qualquer coisa. Sim. E é uma cor super fofa. Então, o azul bebê é a minha cor favorita. Qual a frase que você leva pra sua vida? É, nunca desisti do seu sonho, pois um dia ele sempre poderá se tornar realidade. Pois Deus está no controle de todas as coisas. Essa é uma frase que, tipo, belíssima frase, para a vida inteira. Pois não devemos desistir dos nossos sonhos, pois um dia acontece de verdade. Boa escolha. Qual música que você tem mais ouvido? Qual som não sai da sua cabeça? Qual música você escuta mais? Bom, a música estou escutando demais a música Let Me Love You. Já ouvi essa música. Justin Bieber. Como você descreve seu estilo? Olha, Fene, eu acho que eu mesmo crio meu próprio estilo, pois tem várias pessoas que copiam o estilo das outras, dos famosos e tal. Por mais que eu tenha tênis que todo mundo tem, camiseta que a maioria das pessoas compra igual, tipo, mesmo assim eu crio minha própria moda, meu próprio estilo, pois ter seu próprio estilo é super importante isso. Não ficar copiando o estilo das outras pessoas, né? Acho que concordo. O estilo é a mesma coisa que o caráter. Caráter tem, cada um tem o seu estilo também. Só que, tipo, tem gente que copia e tem gente que não confia no seu próprio estilo nem no seu próprio caráter. Isto já aconteceu comigo. Eu fui com um estilo diferente, uma roupa diferente na escola. E no, passou uns dias, a pessoa tava com o mesmo estilo, parecido com o meu. Tipo, eu ia com bandana no cabelo, eu era a única que ia na turma. Aí, passavam uns dias, a pessoa também tava usando. Isso aí já aconteceu comigo. Qual o brinquedo que mais gostava na sua infância? Brinquedo que eu mais gostava? É aquelas bonequinhas Polly, sabe? E eu tenho a coleção até hoje. Que legal! E o que você acha sobre preconceito? Já sofreu algum? Eu acho que pessoas que sofrem preconceito devem procurar as leis, devem procurar os defensores, porque, tipo, isso daí é muito ruim. A maioria é péssimo. Das pessoas que sofrem preconceito tenta se matar, tomar veneno, essas coisas. Então, eu acho isso que, ocorre. Tipo, que o preconceito não deveria existir no mundo. Concordo. Pois, a cada preconceito que existe, tem gente que acaba se matando por causa disso. E sim, já sofri bullying. Conte por mais. Ser gordinha e quando meu cabelo era cacheado, me chamavam de cabelinho de rola bosta. Nossa. Então, acho que, tipo assim, e por causa disso que me chamaram de cabelinho de rola bosta, eu fiz progressiva e agora meu cabelo tá natural. Só que nossa, que depoimento. Três coisas que você acha que toda menina deveria saber, toda mulher deveria saber. Bom, eu acho que todas as meninas devem se valorizar, pois a maioria das meninas de hoje só está sendo usadas, não está sendo valorizadas pelos caras. Hoje a maioria dos caras quer pegar as garotas pra aproveitar delas e depois sair falando. E tipo, isso eu ocorre. Acho que a mulher tem que se valorizar, sabe? Eu acho que o homem tem que dar valor à mulher, porque tipo, mulher é só uma e tipo, quando ele perceber mesmo que começa a gostar da pessoa e ele fez toda essa cagada, mano, a menina não vai voltar atrás. E tem aquelas pessoas que ficam sofrendo por causa de menino, né, sabe? Conheço várias. Que, tipo, assim, se você gosta de algum menino e o menino não gosta, você não fica sofrendo, não. Porque, tipo, Deus tem uma pessoa certa pra cada um. E, tipo, tudo tem a sua hora e tudo tem seu momento. E eu acho assim, tipo, a maioria das meninas tinha que saber que elas têm que tomar cuidado também com os tem que ter uma, tomar muito cuidado. Com cara que se fantasia de palhaço, porque está cheio. E não deixar que nenhum cara agride elas e que nenhum cara ofende elas. Realmente, tem muito palhaço por aí. Mulher tem que ser valorizada. Então, eu acho que o recado não é só para as mulheres e sim para os homens. Que os homens têm que valorizar as suas damas, porque dama, de verdade, existe apenas uma. Pra finalizar a entrevista, qual música quer ouvir? Bom, Fênia, eu gostaria de escutar a música do One Direction, que se chama Star of My Life. Essa música é linda, vou tocar aqui na Radio Gringas. Obrigado pela participação, agradecida, graças. E foi muito bom. E vou tocar agora a sua música. And 1, 2, 3. Come on, let's go. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide, the way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchained still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Futuro bombeiro militar. O Gabriel, ele quer ser bombeiro militar e essa música descreve ele. Ele gosta muito dessa música e pediu para eu tocar aqui na radio. Vamos ouvir. Da noite, o serviço se inicia, viatura aberta, esperança inicia. O piso está sujo, coberto de lama, as paredes estão limpas, mas sempre enganam. Esfregamos por completo, com água e sabão, limpamos pontos de sangue que não vimos então. Passamos álcool em tudo, está desinfetada, pronta para a noite, quase sempre agitada. Acabamos a limpeza de quase meia hora e já fomos acionados. Agimos sem demora, avisaram que um homem estava desmaiado e ao chegarmos constatamos estava embriagado. Estava apenas descansando após a bebedeira. Um homem sujo e bêbado em plena terça-feira. Não tinha casa, parentes e nem identidade. Apenas aparentava uns 30 anos de idade. Liga no hospital, o telefone toca. Liga no quartel, uma queda de motoca. Informaram as condições que se encontrava o motoqueiro. Então corremos o possível, sempre somos ligeiros. Ele havia colidido com um carro que se se evadiu, estava bem machucado, o seu fêmur partiu. Iniciamos o trabalho com muito cuidado, tiramos seu capacete, não estava trincado. Imobilizamos a coluna e a perna quebrada, monitoramos a pessoa consciente, orientado, o protocolo é seguido minuciosamente. Trabalhamos assim, somos todos competentes. Retornamos ao hospital, deixamos o paciente nas mãos dos cirurgiões e retornamos urgentes. Cada segundo é precioso, precisamos jantar. Já são quase 9 horas, a fome começa a apertar. Conseguimos pegar e pagar a comida, menos comer, pois surge nova saída. Desta vez uma pessoa com uma faca na mão, segundo os familiares, ela está com depressão. Todo cuidado é pouco, recebemos apoio de outras viaturas que chegaram em comboio. Após contermos a pessoa, fizemos o transporte, mais uma que por pouco se livra da morte. A viatura agora está suja novamente, precisamos limpar aquele sangue urgentemente, pois o tempo não para, as ocorrências também não. Já são quase 11 horas, está faminta a guarnição. Lavamos a viatura e conseguimos regressar. Comemos rapidamente, sempre esperando bradar, mas desta vez conseguimos terminar a comida. Menos escovar os dentes, pois a nova saída. Nós somos socorristas do corpo de bombeiros, não paramos um segundo. O dia inteiro nós corremos contra o tempo para salvar uma vida. Nossos dias não chatos, nossas noites cansativas. Nós somos socorristas e não vamos descansar enquanto todos dormem. Nós estamos a salvar, só os fortes permanecem e aguentam no setor. Nós fazemos tudo isso por amor. Pessoa caída após disparo de pistola, era perto do quartel e chegamos sem demora. Mas os tiros certeiros foram fatais, acertaram a cabeça e outros órgãos vitais. Tentamos ainda uma reanimação, nada pudemos fazer, mataram mais um cidadão. Cobrimos o corpo e esperamos a polícia, agora eles assumem e fazem a perícia. Meia-noite e 20, já estamos cansados, chegamos no quartel com os olhos pregados. Tiramos o coturno e dormimos suados, descansando que podemos até o próximo chamado. E não dura 2 horas, um atropelamento nos acorda em um brado. Temos muito tempo e chegamos a contento, vítima acordada, tentou fora da faixa atravessar a estrada. Múltiplas fraturas pelo corpo, ainda bem que não estava morto. Contivemos sua hemorragia, fratura exposta e fratura de bacia. Imobilizamos, iniciamos o transporte, tinha na cabeça um imenso corte. De repente ela teve uma parada, com muito esforço ela foi reanimada. A entregamos viva na emergência e tivemos que sair com urgência. Uma gestante com a bolsa rompida, do outro lado da cidade a viagem é cumprida. Chegamos ao local, mas ela não estava mais lá. Um vizinho prestativo se propôs a levar. Esqueceram de ligar, cancelando o pedido. Então voltamos após informar o ocorrido. Já são quase 5 horas, enfim regressamos. Tiramos o cuturno e recolocamos. Nós fomos acionados para a última ocorrência. É um usuário de drogas, haja paciência. Fez mobilizá-lo com o uso de atadura, uma dificuldade colocá-lo na viatura. São 7h20, está chegando ao final, estamos saindo do hospital. Foi o último socorro da lista, assim a noite de um socorrista, que retorna para casa com a satisfação de ter cumprido a sua nobre missão. Ele só quer retornar ao seu lar e junto com os seus agora descansar. E mais um dia intenso e corriqueiro dos socorristas do corpo de bombeiros. Nós somos socorristas do corpo de bombeiros, não paramos um segundo. O dia inteiro nós corremos contra o tempo para salvar uma vida. Nossos dias são chatos, nossas noites cansativas. Nós somos socorristas e não vamos descansar. Enquanto todos dormem, nós estamos a salvar. Só os fortes permanecem e aguentam no setor. Nós fazemos tudo isso. Nós somos socorristas do corpo de bombeiros, não paramos um segundo. O dia inteiro nós corremos contra o tempo para salvar uma vida. Nossos dias são chatos, nossas noites cansativas. Nós somos socorristas e não vamos descansar. Enquanto todos dormem, nós estamos a salvar. Só os fortes permanecem e aguentam no setor. Nós fazemos tudo isso. Nós somos socorristas do corpo de bombeiros, não paramos um segundo. O dia inteiro nós corremos contra o tempo para salvar uma vida. música que toca de fundo na Radio Gringas, essa que você está ouvindo agora. Essa era a música favorita do Renato Russo. É a instrumental da música favorita dele, que ele cantava, que ele compôs, que ele escreveu a música. E recentemente tive informação que ele está muito bem no plano espiritual. E às vezes eu tenho um pouco de receio da alma dele entrar em contato comigo, com a minha alma. Porque às vezes eu canto músicas dele em meu quarto. Eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir músicas dele. E pelo fato de eu ser sensitiva, eu tenho esse receio. Porque já ocorreu duas vezes de duas cantoras que já faleceram entrar em contato comigo. Uma foi em 2012. Eu estava cantando uma música dessa cantora que morreu e a alma dela entrou em contato comigo. E a outra vez foi em 2014. Agora eu vou tocar uma música. Depois de ter confessado isso, vou tocar uma música aqui na Radio Gringas. Você quer saber como eu me sinto? Vá ao laboratório ou um labirinto. Seja atropelado por esse trem da morte. Vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme. Nas mãos de Deus, mulher, de um Deus de saia. Cagando e andando, vou ver o ateu. Cantor de blues em outra encarnação. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco. Desse hospital maquiavélico, meu pai e minha mãe, eu tô com medo, porque eles vão deixar na sorte me levar. Você vai me ajudar, traga a garrafa. Estou desmilinguido, cara de boi lavado. Traga uma corda, irmão. Irmão, acorda. Nós das cobaias vivemos muito sóis. Por isso Deus tem pena e nos põe na cadeia e nos faz cantar dentro de uma cadeia e nos põe numa clínica e nos faz voar. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. você está ouvindo Radio Gringos. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que suponhamos ou nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Ah, yes! Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep clothing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away. Das seis que eu mais gostei. Vamos lá? Essa música é muito boa. A voz dela nesse álbum está excelente. Essa música se chama Ayo. Ayo, Ayo. Agora eu vou tocar um trechinho da música Diamond Heart. Vamos lá? Clica aqui na música. Vou adiantar aqui a música um pouquinho. Dá vontade de cantar junto com a música. Diamond Heart. A batida é muito boa. Essa música é uma das minhas favoritas do álbum. Eu gosto muito da música Dancing in Circles também. Daqui a pouco eu vou tocar. Agora eu vou tocar um trechinho da música Joe Aine. Vamos lá? Gostei também dessa música. Agora eu vou tocar um trechinho da música Sinner's Player. Vou adiantar aqui um pouquinho a música. Essa foi Sinner's Prayer. Agora vou tocar um pouquinho de Dancing in Circles. Vamos lá? Vamos agora tocar. Amo essa música. É uma das minhas favoritas do novo álbum chamado Joanne. Baby, don't cry. Baby, don't cry, baby, don't cry. Agora eu vou tocar um trecho da música Hey Girl, com participação da cantora Florence. Essa música é muito fofa, eu gostei. Está no meu top 6 deste álbum. Eu amo o refrão. Oh! Lady Gaga, ela não costuma fazer... Me deu um branco agora. Mas ela não costuma fazer parcerias. Ah, lembrei. Parcerias, essa palavra. Ela não costuma fazer parcerias com cantoras mulheres. Ela só faz com homens. Por que que ela resolveu fazer com Florence? Vou te explicar o motivo. É que a Florence, a cantora Florence, ela chamou Lady Gaga de deusa. Aí a Gaga viu isso, a Lady Gaga viu isso e falou, ela gosta do meu trabalho, então poderíamos fazer uma parceria em alguma música do meu novo álbum. E foi isso que aconteceu. Muito boa essa música. Essas foram as 6 músicas que eu mais gostei do novo álbum de Lady Gaga. Agora eu vou tocar uma música completa aqui dela. E depois eu vou tocar uma música da Florence. Até mais, pessoal. Sometimes the story has no end. Sometimes I think that we could just be friends. 'Cause I'm a wandering man, he said to me. And what about our future plans? Does the thing we have even make sense? When I got the whole world in front of me. So I said, I don't wanna be alone forever, but I can be tonight. I don't wanna be alone forever, but I love gypsy life. I don't wanna be alone forever. Maybe we could see the world together. I don't wanna be alone forever, but I can be tonight. away. Meet my home just for the day. I'm a gypsy, gypsy, gypsy, hey. Da sua vida, as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na presença divina, que nos auxilia em qualquer situação, em qualquer tempo, diante de qualquer obstáculo. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos os quais temos que passar sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo, nunca esquecendo do mais importante. Nunca se esqueça disso. Na vida, nada é por acaso. A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Não estrague o seu dia. Like a doctor, give me the pill to take away the poison. Erase the writing on the wall. You stick a needle right into that vein. You let me take it like a soldier. That for a while I could ignore the pain. My hands are tied behind my back. I'm paralyzed. Em que planeta você está? Em qual mundo você está? Que não sabia que a Radio Gringos tem toda quarta-feira. Pois bem, se você não sabia, agora sabe. E toda sexta-feira tem TV Gringos. Toda quarta tem Rádio Gringos e toda sexta TV Gringos. A TV Gringos consiste no seguinte: eu passo os melhores vídeos que eu vi. E na Radio Gringos eu passo as músicas que as pessoas me pedem e as músicas que eu gosto. Eu dou informações, notícias, etc. e tal. Até semana que vem, pessoal. We can't.